Deus vai honrar tua fé. Insista e não desanima, pois Deus vai honrar tua fé. Você viverá para ver tudo que Deus irá fazer com você. Haverá dias que você não vai mais chorar, dias de vitória para o seu lar. Recebe agora. Haverá dias que você não vai mais chorar, dias de vitória para o seu lar. Recebe agora. Vai valer a pena continuar, vai valer a pena acreditar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Ele não mudou e não mudará. Se Ele prometeu, se cumprirá. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Oh, aleluia. Haverá dias que você não vai mais chorar, dias de vitória para o seu lar. Recebe agora. Haverá dias que você não vai mais chorar, dias de vitória para o seu lar. Recebe agora. Vai valer a pena continuar, vai valer a pena acreditar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Ele não mudou e não mudará. Se Ele prometeu, se cumprirá. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Vai valer a pena continuar, vai valer a pena acreditar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, vai valer a pena.